Vai iniciar a decolagem da Latam. Estou chegando a 73, decolou 57, 1-9-3-5. Vai iniciar a decolagem da Latam. Estou chegando a 73, decolou 57, 1-9-3-5. IP 1-2-8-8, observa 1-2-6-0. 2-8-8-2-6-0, boa 9-0-9-3. Controle de Salvador, bom dia, Rio 5973, livrando 1.500 metros para 3 radar. Rio 5973, bom dia, contato radar, você é da FUCA, subo 370. 0370 na FUCA, 5973. Jalapéu, decolou 38, controle cogente 58, controle 1-9-9-3-5. Controle 1-9-3-5, Jalapéu. Controle Salvador, bom dia, Mapatango, fica Jalapéu. Dia Vista de Jalapéu, contato no radar, saída Momo, suba 100. Na livre recessão vertical de Momo, senhor Jalapéu. Está livre, livre ascensão direto 100. Ok, eu acendei uma centena, sai da bomba, Jalapéu. Azul 2783, chame sendo Recife em 128, decimal 8, alterno 1260. Recife 1288, 1260, azul 2783. Running low, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 Cinema 225, chame centro Recife, 1288, altero 1260. Solo somador Sideral 9970. Sideral 9970. Bom dia. Foxtrot. Teresina nível 360. Pronto, copy. Prossiga. Teresina 360 autorizado, rota conforme o plano. Estou na zero, primeira esquerda. Momo, Nenim. Intercepta o Pesulo 20, segue conforme. 5167 transponder, controle 1935. 9360 para Teresina, sai com povo à esquerda, Momo Nenim, aerovia Pesulu 20, 5167 transponde, 11935 ao controle de saída. Correto, chama pronto, confirma a posição no Paz 3. A posição. Rapaz. Tranquilo, parece ser a 4, sim, chama o senhor na hora do push para confirmar, obrigado. Tá ok, é a 4. Solo Salvador, Pita Cargo 6570, 2370 Recife, Insta Fox. Rádio Pita Cargo 6570 Recife, 350, autorizado, rota conforme o plano. Pista 10, primeira curva à esquerda, Puca, transição Aru, 5171, transponde e controle 1935. Para a barreira, a nossa radial de saída será 299. E o estimado de pouso será os 1200. 570. Posição 7, o mesmo ficou, 70. Paciente 7. Salvador, muito bom dia, Alcatrão, Yankee Rondotango. Bom dia, Yankee Rondotango, prossiga. Muito bom dia, o Yankee Romeu Tango, de Serra Índia, Coimbra para Serra Índia, Coimbra, alocado 0195 no transponder, seguindo para sobrevoo nas mediações da estação Pirajá. Mantém sua escuta aqui entre a gente. A gente tem um tráfego próximo à estação Pirajá, do helicóptero do Vitor até o Delta, 500 pés também, mantendo o setor. O Yankee Romeu Tango, ajuste do altímetro 015, reporte levando o setor de Pirajá. Voo no 015, centro do Delta, para manter atento, tá bom? Eu vou mandar para a estação, ok? Estou acompanhado. Olha, pois eu vendo, estou chegando aí. A 6225 Salvador. A 6225 Salvador. Mantém sua escuta, senhor? Pode mantém. 6225, chame Centro Recife em 1228 ou 0260. 228 ou 260, 6225. Compra a vitória da conquista. 22-23 da Passarinha do Conquista, 180 autorizado, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita, arbor, transição, elefa, 5177, transponda, controle 0-3-5. 22-23 autorizado, 180 para Conquista, decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita, na árvore elefa, transponda 5177 e é centro, não, controle, 0-3-5, 22-23. Correto, 2-2-2-3, chama para o pushback estacionamento. Reportaremos para o posicionamento, 2-2-2-3. Apta cargo 6570, está na posição 7 para o pushback estacionamento. Autorizado, 6570 da Apta, chama táxi. E posicionamento 6570. Passaria dos 2-2-3, na escuta? Na sua escuta, prossiga. Transponder 5177, por gentileza. 5177, 2-2-2-3. Doutor Delta na escuta do Ian Camotango. Só na escuta? Escuta, Vitor Cadastro. Não estou visual contigo aí, tá? Você tá bem na vertical da estação? Afirmo, bem na vertical no painado. 500 pés. Beleza então, tô chegando. Ah, beleza, já estou visual com você aí. Estou visual com você, tá? Estou passando a sua retaguarda aqui agora. Vou fazer um 360 em volta de você. Ok, bom. Você pode coordenar na livre aí. Beleza. Controle o papatangue aqui, o meu tango. Chega, tango. Precisa permanecer na frequência livre para coordenar com o Vitor até o Delta sobrevoo. Só que eu estou só com um rádio aqui. Eventualmente hoje, se possível, ele fará uma ponte, que ele está com dois rádios aí para necessidade de controle comunicar com o Ian Camotango. Temo, se for livrar o setor ou acender, retorne nessa, olha aqui no meu triângulo. Bravo, triângulo. Já tô passando uma livra aqui. Já tá lá na minha escola. Valeu. 935. Aguarde, por gentileza. Como é que a Costa copiou? Ah, o meu Mike e a Costa. Alfa Eco Fox Trot, na escuta? Gente, Recife 250 autorizado, rota conforme o plano, pistão na 7, primeira curva esquerda, Pulca, transição Aru, 5175 no transponder, controle 1935. Correto, pátio 5, confirme BLB. Gente, aciona com a torre quando pronto em 1895. Ajustado 1015, bom voo. Solo Salvador, Federal 9970, no passe de carga para o pushback acionamento. Autorizado, 9970, chama táxi. Chama táxi, 9970. Atra cargo 6570 para o táxi com 2 a bordo, 3 horas Natal. Atra cargo 6570, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0 via Pátio 1 no Índia, torre 1895-1015, bom voo. Pátio 1 no Índia, ajuste 1-0, 1-5, torre 1-8 e 1-9, atra cargo 6570, muito obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, para essa carga 6570.090, pronto. Você 6570, decolagem autorizado no 0, verso 150.06. Decolagem por 0, para essa carga 6570. levantando. Tem que levantando, prossiga. Está indo da presente posição, cruzado do Nete Simbra, já sobrevoou próximo ao parque de posições. Tente 500 pés na escuta do controle, tango. 500 pés na escuta, tango. Rita Tchelo Hotel, chame Centro Recife em 1288, alterna 126, decimal 0. 9970, será com 3 a bordo, alternação Luiz, 4 horas e 40 de autonomia para o táxi. Confirme, por gentileza. 9970, da Sideral, está com 3 a bordo, alternando São Luiz, 4 horas e 40 de autonomia para o táxi. Gente, 9970, Sideral, táxi autorizado até o ponto de espera da... O pistão na 0 via Índia, torre 18.95.015, bom voo. Torre 18.95, Libitax, 9.970 da Cidral. 50. 350 na boca, 6570. O rádio está muito ruim, transmissão 2. Eu só entendi missão policial, confirme. Continua às 43. Guardião, prossiga. Qual o guardião, missão policial, qual setor? João Ferreira? João Ferreira. Gente, guardião 06, vento 140-07, chama fora do solo. Informa o tráfego 300 pés, sentido contrário, próximo a Pituaçu, sentido do farol de Capua. Chama fora do solo. Chama na Oscar. Torre Salvador, Sideral 9970, ponto de espera 90, pronto. Sideral 9970, linha decola, pistão 90, 150-07. O guardião 08 pode fazer uma chamada em 118-62? Fuca, transitório. Paulo Gol 759, está na posição 1 para Guarulhos, está ciente da informação Gol. Gol 759, Golfo correto. Dael Leda Monte, com a guarda número 2. Dael Leda Monte, mano, 759. Tem que ver o tango, informa o tráfego decolando da pista 17. vai subir varão no meu pé, vinha do litoral, cara. Ciente o cara dentro da água. Livro da Ciavelta, livrou a sua proximidade já para sobrevoo Ponte Nova, 500 pés. Ponte Nova, ciente, 500 pés, Delta. Aqui é Costa, POB. O POB é 0707. Copiado, 1895 da presente, bom voo, até a volta. Obrigado. Para o Tango, Álvares, a curva à esquerda para sobrevoo na estação Mussurunga. Ciente, o Guardião 08. Chama na Oscar. Torre Salvador, vá para o meu Mike agora. Mike, Eco Oscar, prossiga. Acionado no pátio 4, ponto para o táxi. Ciente, Mike, Eco Oscar, com o número 2 para o táxi, seguindo o caravan da Polícia Militar. Chama na ONU. Ciente do tráfico, aguardará, chamará na ONU. O Guardião 08 é emissor táxi? Emissor táxi, 08. Ciente? Tenho confiança da reação do Guardião 08 agora. Continua com a Areza 3, forte rádio de fundo. Corre, muito bom dia, o Papa também aqui é o meu tango. Também com o meu tango, ciente que está no setor, sul, mantenha-se no setor e chama para qualquer mudança de posição. Ciente, vai manter, chama para qualquer mudança. Controle 119-35, considerar o 9970. Liga. Agora é melhor, 44. Yankee Romeu Tango, mantenha-se afastado do setor de decolagem da pista 17. Tráfico decolando agora para o corredor Axé. Ciente da decolagem, vai mantendo afastado, tá bom? Firmo? Próximo. O Cidero 9970 poderia voar Momo da presente? Direto Momo 9970. Ok, direto Momo 9970. Absa 6570, chame centro Recife, 12685, altera 12545. 12085, altera 12545, absa carga 6570, muito obrigado, uma boa. Bom dia. Federal 9970, reautorizado 340 de nível, submantenha. Ok, reautorizado 340, federal 9970, obrigado. Negativo. Ok, obrigado, Oscar. Confirmando, se for após o guardião, autoriza. Não, não, seria à frente dele, porque ele está fazendo esse cheque. Obrigado. Pode declarar isso aqui, né? A torre não autorizou. O guardião 8 está fornecendo, vai ficar mais um tempo. Está autorizando a nossa decolagem. Se ela tem... As transmissões foram sobremoduladas, eu não copiei. O guardião está pronto para a decolagem? O guardião solicita um minuto aqui para a decolagem, para verificação aqui na capteira. Pode autorizar o Marquinhos Costa aí, como não vai? Cliente? Aqui é Golf, era ali, decola no 7, a partir da interseção, 150.07. Aqui é Golf, 7, guardião 8, obrigado, muito obrigado. Aqui, que está no voo? Obrigado, iniciando a decolagem da 1-7. Novamente, transição muito ruim. Torre, o Papa Tanguinha em como eu estava? Maquia Costa, decolou os 27, mantém escuta da torre. Romeu Tango, prossiga. Para informação, o Ian Camotango está recebendo o Guardião 08, 5/5, tá? Então deve ser a frequência da torre, vou modificar a frequência aqui, obrigado. Ok, graças. Para a decolagem, Guardião 08. Guardião 08, vento 140-06, livre decolagem no 7. Livre decolagem no 7, guardião 08. Matias Costa, chama o controle 1935. Controle 1-9935, obrigado. 30330, piso 197, aerovia. Decolagem da 1-0, curva esquerda. Perfil de saída Pulca, Jama, após Aracaju. Aciona 5410, no transponder 1-9935, decimal 35, controle. Na com mil pés. Gente, prossiga visual, chame livrando a zona de controle, Mike Acosta. Chamo livrando a zona de controle. Via perdido 1-0 após acertar o bacé, mas prossegue conforme. Decolagem 1-0, curva direita. Perfil de saída da Eulida Motiva. Acena 5403, controle 1-9, decimal 35. 360 Guarulhos, aperto 1-0, acerta ao bater. Decola da 1-0, curva direita da Eulida Motiva. 5403, transponder 1935, controle. Voo 1759. Correto, rapada pronta, 1759, voo. Preparado, obrigado. Vai permanecer por enquanto. Ok, posso receber o alfa negativo, Thiago? Já no através aqui da minha posição do Salvador Norte Shopping aqui. Tá ok, sim, obrigado pela informação. Tá bom. Torre, eu ia incomodando novamente. Eu cheguei aqui no meu tango. Afastando agora do setor, seguindo para cruzamento entre Tuna e Simbra, para sobrevoo na estação Pirajá. Gente, mantenha essa proa, mantenha a proa azul, estação Pirajá, gosto da diferença, aí entra no tango. Mantendo e aguardando o tango. 092 é o controle, desça para 5000, ajuste no 095, direto Duna para ILS. Duna, 5000 no 095, obrigado. O 9970 da Federal, Recife 2685. Positivo. Atrás do Salvador, Guardião 08. Perfil de saída da Eulio da Videve, após conforme a rota. 5412, transponda 1935, controle. 360 Porto Seguro, via rota do plano, decola 10 curva direita, da Eulio da Videve. 5412, 1935. Tá ok, positivo. Prato. Correto, número 49, reposta para Inicial, push. Portarata na posição 12, voa no 649. Ok, obrigado. Bom dia, o Azul 9640, frente da Gol, 43, posição 3, Lima. Coordenação, lençóis. Controle, o que trata a data, está no Pigaçu, também escada paralela. Vai ser autorizado, mantém paralela, mais próximo do aeródromo. Autorizar. Azul Alpha X-Ray November. Solo. Alpha X-Ray November, solicita autorização de reboque do Patio 3 para o Figuer 9, na posição 3 com o meu do Patio 3. Com 61 a bordo, 6 e 20 alterna. Toma 2. Sempre, passeio 2223, táxi via Pátio Índia, ponto de espera 1 no 8, 1095, ajuste na 0 no 5, bom voo. 1015 no ponto de espera 1095, grato. Bom dia, bom trabalho a todos. Azul, Alfa, X-Ray November, no Pátio 3, autorizado iniciar o reboque, reporta para ingresso no Pátio Principal. Ok, autorizado início, reportarei para ingresso no Pátio Principal, Alfa, X-Ray November. Ah, positivo. Um grande abraço ao Marques e ao Calai. Informe passando para a vez de Farol da Barra. Ah, ok. Vou passar para ele. Informar para o Farol da Barra. O vidro atendente já está visual com o aeródromo. Aceitou? Positivo. Chame a torre 11895, vista até o Delta. Bem, graça, bom dia. Boa. Azul 4249, é isso? 4234. Sim, compreendi, mas está na porção 9, é isso? Porção 9. Está autorizado, iniciar o push e reporta para o táxi. 4234, autorizado, porção 9. Alô, gol no 759 na posição 1, pushback funcionamento. Autorizado no 759, informa pro táxi. Autorizado para tratar ataque no 759. Devolve o Vitor Hotel Delta. Gente, então mantenha, me escuta. Vitor Hotel Delta. Mantém escuta, Delta. Direcionar, chega pro táxi, só forma o Alfa Eco Fox. Torre, bom dia, 2223 da Passaredo, no ponto de espera da 1-0, pronto. Passaredo 2223, autorizado a linha de decolar, pistão 1-0, vento no 40 graus, 7 nós. A linha de decolar 2223. O Vitor Cendata livra sobre voo, se autorizado cruza 1-0, retorne em RIMAR. Se autorizado cruzamento da 1-0, reporte final da RIMAR, Papá Romeu, Vitor Cendata Delta. Reporte para a final da RIMAR, Delta. Positivo, frequência livre, até daqui a pouco. 192, desça sem restrições até 2000. 3.000 sem restrições, 1092. 35 grato, bom dia, 2223. Vitor Delta, vento no aeródromo 1, 30 graus, 08 norte, pulso por conta em risco, reporte no solo controlado, Vitor Delta. Reporta no solo controlado, Vitor Delta. Por contato radar, Tuba, sem restrições, câmbio. Sem restrições, 2223, grato. Para o passo azul 4234, com 119 a bordo, 3 horas e 21 de autonomia, alternando Natal. Azul 4234, Levitar, Cefai, Twindy, ponto espera 1-1-8-1-9-5, adiciona 0-1-5, vai prosseguir com o número 2 até agora do Boeing da Gol. Gente, autoridade Taxi, Índia, azul 4234. Para o táxi, 759, tem 177, com 3 horas e 45, alterando o galeão. Direita via Índia, ponto de espera no 8695, 1015 no ajuste. Bom voo no 759. 1015 pela Índia, 1895, obrigado, bom trabalho, 759. Azul 9640, cópia. Sua cópia na escuta. Lençóis autorizado, nível 160. Plano Yankee, decolagem da 10, curva de esquerda, Momo após VATAP, após VATAP prossegue conforme a rota do plano. Adicionado 5404, 119, decimal 35, controle. Autorizado 160, decolando da 10, curva esquerda, Momo, VATAP, após conforme a rota 5404, transponder, 11935, controle. Quatro, chama pronto, parte 3. Solo Salvador, o azul Alpha 390 é solicitando ingresso para o principal. Sente aguarda, Alpha 390. Zona 640 está pronta para o estacionamento. 0 graus, 8 nós. Autorizado, decolagem da 10, 17. Tá, livre, aproximação e ali. LLS, não, 092, pistão no azero. O táxi azul 9640. Pega o foco. Passaria do 2223, controle. E 223, não, se escuta, prossiga. Eu sei que o senhor fez um planejamento para a saída terminal Salvador com destino à vitória da conquista, incluindo as restrições da saída Água. Sem querer interferir com a sua navegação, haveria possibilidade de um voo direto à vitória da conquista? Permanece a subida sem restrições, confirme. Agora! Voando Conquista, grato, 2223. Positivo. Muito obrigado aí pela coordenação. Competente assistente aqui que providenciou tudo. Essas mulheres são maravilhosas. Nossa, eu tô forte. Decolou 42, controle 1-1935, Controle, bom dia, gol no 759. Gol no 759, este é o controle, Salvador. Estou em contato, radar, após 2000, vou direto Leda. Gol do Leda, está presente, muito obrigado, gol no 759. O gol 1092, existe um helicóptero a 500 pés entre Duna e o marcador externo. Ele não irá interferir com essa aproximação. Informação para o gol 1092. 1092, quem? Pega a mão, senhor. Somente a inferior. Ok, sensor informado ao controle. Tem condições de realizar o 180 e prosseguir via Kili Alpha? O tráfego que está na saída do parte 3 vai manter a posição por mais uns 5 minutos. Abrimos, 180, continuando por vir aqui, à direita, Kilo Alfa, azul, na frente com a tela. Kilo Alfa, Juliette, Pátio Índia, ponto de espera 1895-1015, na JUS, 9640. Kilo Alfa, Juliette, Pátio Índia, ponto de espera 1895, a chamada da torre, azul, 9640. Terceira, agora de Paripalagem, Alfa Aeroporto, informa aeronave, que vai ser decolada a 10, agora possui mesmo perfil de saída. Guarde, está de Paripalagem, Alfa Aeroporto. E visual, 1-0, gol 1-0-9-2. 1-0-9-2, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 18-9-5, obrigado, amigo, até daqui a pouco. Certo. Controle, seria possível coordenar a Mótiva para o 7 Cross? Sempre é possível, capitão, mas a gente vai aguardar um pouquinho, tá bom? Joia. Segue a TR da Azul. Segue a TR da Azul, Pátio Índia, 1895 após, voo no 649. Dona 759, essa solicitação foi enviada ao melhor centro de controle do Nordeste e o mesmo nos informou que o senhor deve manter a saída devido ao tráfego. Beleza, então, obrigado. Mantenha escuta e aguarda. Na 095. Tchau, 2733, bom dia, informação com o Cia Golf, a guarda copra para Natal, prepara a saída, Conde. Aguardando copra para Natal, saída Conde, prepara, vai acionar por conta, vai acionar com o acionado e toca a copra. Ok, ciência. Tá na 35 e volta a frequência 2/2. Salvador, bom dia, azul 4234. Azul 4234 é o controle, meu cordial está em contato o radar. Gente, meu cordial também, 4234. Bom dia, azul 9640, pronto, posso esperar dando 0 de alfa aeronave. 9, já falta finalizando o rebote. Alfa X-ray 90 até o 9, reportaria finalizando o rebote. Ok, obrigado. Eco Índia November, é o solo, voltando. Confirma por gentileza radial e quantas milhas você faz em Salvador? Decente, autorizado Serra November, Vitor Delta, nível 085, decolagem da 1-7, curva direita, ingresso no corredor Cher. Restrita no meu pé, aguardando a liberação do controle. Após prosseguir conforme a rota, aciona 5426, controle 1999, decimal 35. Alfa Eco Fox, autorizando a decolagem. Vento 1.40 graus, 7 nós, após a decolagem, mantenha pro até 3 minutos de iniciar a curva. Pro até 3 mil, ó, no 092, no solo 47, direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, 092. 1015, bom voo. Noveca 10. Papai, eco de novembro, a senhora chama pro tarde. Destaque autorizado via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 09. 649.0 da 10, pronto. Tente manter ponto de espera, agora no 649. Ok. Alfa Eco Fox decolou aos 48, controle agora em 1935. 1935, Alfa Eco Fox. Controle Papa Romeo, Alfa Eco Fox decolou da 17, mantendo a flor até 3.000 conforme. Alfa Eco Fox é o controle, contato radar, curva esquerda, voo e chama. Esquerda, chama. Gol 759, chame Recife, a frequência 1251. 251, concentre Recife, desligar a tentativa, um abraço, até a próxima. Abraço. Azul 4234. Faz conta pra cima, 4234. Vamos chegar mais rápido no Recife? Tá bem, espera com a esquerda, rei da Conte. Golf 677, acima 0263, controle 1935. O Correio 2733. Correto, 2733. Qual o POB e autonomia? Estamos com 03 a bordo, autonomia de 6 horas. 0600 horas. Ok, recorta no hotel para o cruzamento. Cruza ou decola a partir do hotel? Decola a partir do hotel, Correio. 018. Positivo, não autorizado prosseguir. Obrigado. Vamos dar hotel, mantém a posição. Uma torre, uma torre, uma torre, uma torre, uma do trago de recuperação na sessão para ingresso. Papá, papai, é com o dia novembro. Gente, Alfa que foi em novembro. Bom dia. Ok, bom dia, obrigado. Grau 069. Cidade de colégio para a zona 64. Após o azul ali, mantenha o no zero. Ali mantenha o no zero, boa, na minha 49. Thank you. Azul 9640, decolou 53, controle 1 no 935, bom voo. 119-35, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 9640. Azul 9640 é o controle Salvador, está em contato radar, suba sem restrições. Contato radar sem restrições, subindo para 160. Azul 4234, chame Recife, 12685. Boa. Compartilhado e pronto, papá, papá, é com Índia Novembro. P49, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Equipe de decolagem da 1-0, Bono 649. Azul 9640, controle Salvador, câmbio. É só escuta. Vou chegar mais cedo, né? Só isso. Oh, com certeza. Muito obrigado. Vou direto, um grande abraço. Nossa, GCT, Lençóis, Azul 9640. Controle ao gol 9649, bom dia. O 649 é o controle, está em contato radar, ao passar 2000, girar à direita, voa Leda, suba sem restrições. 2000, direita, Leda, sem restrições, 649. Papa Romeo Alfa Eco Fox, Recife, frequência 12685, câmbio. 12685, Fox.